5566. Desse mantém a 2000 pés, o ajuste na 0 no 1. Reporta estabilizado na ILS X Rei da pista na 0. S2000 vai reportar estabilizado, 3566. Chanel 6320 no solo aos 43. Libera direito, chama o solo 121, decimal 9. 41, boa tarde, sonho de identificação, autorizado chegada bom, se desse mantenha 4000 pés, o ajuste em Salvador na 0 na 1. 4000 pés, 0 na 1, na 1, no 0 na 1. Livre pouso aqui na minha 3 na 1. Submantenha o nível 380. Chame centro Recife na 33 decimal 25, alterna na 25 decimal 1. Centro Recife, na 33 25, alterna na 25 decimal 1. Aqui 489, bom dia. Bom dia. Indy Alpha, com espera torre 1861 no 6600, ajustado no 0 no 1. Indy Alpha, com espera torre 1861, igualmente bom voo. Oceaner 6320 Juliette para o 07. Juliette para o 07. Salvador, Salvador, gol 934, posição 01, com corrida de afastamento. 24 autorizado, chame táxi. Chama táxi, gol 934. 0, acende identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 050. O ajuste na 0 na 1. Gol no 806, submantém o nível 230, chame centro Recife na 25, decimal 45, alterno na 26, decimal 85. AT 125, 45, Recife, gol 1806. Salvador, boa tarde, Sané 63, livrou na. Boa tarde, Sané. Prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa da Juliette, Sané 63. Delta 3566, final da 10, baixa travada. Delta 3566, boa tarde. Tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, vento 120 graus, 10 nós. 66, livre pouso. Salvador, 35626, o ponto ideal de descida. 35626, desça e mantenha o nível 050, o ajuste no 0 no 1. 050 em 1 no 0 no 1, 5626. 5626, da presente voo IPELO. Autorizado por IPELO 5626. Está livre da restrição também, o 5626 de velocidade? Negativo, é o número 2 de aproximação. Ok, então vai manter 200 nós em pelo, confere? Afirmo. O 600 após o Airbus da TAM alinhar e manter cabeceira no 0. Corinthians Juliette, prossiga. Gente, voe Paripe, Vitorinha Juliette, reporte Paripe, mantenha no 1500 pés. Negativo, mantenha Paripe. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, Romeu Oscar Bravo, montanha litoral, reporte Pituaçu para cruzamento do campo. Pituaçu, Bravo. Meia 141, desça para 3.000 pés e o ajuste no 0 no 1. Cinco meia dois meia, desça e mantenha 4.000 pés e o ajuste no 0 no 1. 4.000 e 1 no 0 no 1, 5.62. Salvador, vão ter 2 horas. Copiar, taxia via Índio Alfa, ponto espera torno no 86, o ajuste no 011, gol no 924. Alfa, ponto espera de 86, um gol no 924. Romeu Oscar Bravo, ajuste no 011, mantém a linha do litoral, reporta uma milha para o cruzamento final da pista 35, Romeu Oscar Bravo. Estamos na fora da 35, nosso abraço. Agora 240, senhor. Tem condições de manter? Vivo. Mantém, então. Ok. Controle bom, agora no 600, decola na sua escuta. Gol no 600, contato radar na decolagem, submantém o nível 370, saio da PUC. 370 na PUC. Oceaner 6141, desse mantenha 3.000 pés, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, agora 10 milhas. É um tráfego de pequeno porte, rumo nordeste, está com 1.500 pés. Tá, 6141. Da cabeceira 28, o Mata de São João fica a quantas milhas no litoral norte? Agora. 6141, desse mantenha 2 mil pés e ajuste na 01, reporte estabilizado no ILS X Rei da pista na 0. O Gol no 924, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 1 no 20 graus, 1 no 0 nós. Decolagem Gol 924. A 4 do Pátio 1, afirmativo. Tá, ok. Obrigado. Romeu Oscar Bravo, está autorizado o cruzamento final da pista 35, reporta liberando a final da 35, Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo liberando a 35, Bravo. Obrigado. São Salvador, com 694 para o táxi, 135 a bordo, 6 horas e 30, altera na cabeça. Copiado, assim que o Airbus já está liberado, o senhor prossegue via... Pátio, Índia e Alfa, em um ponto de espera Sama Torre, no 86, o ajuste no 011. Bem, Capaz de Sã, Índia Alfa, ponto de espera 126, no 011, boa noite, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, carro 3193, informação do Rebeco para Galeão. 3193, Galeão autorizado 380 via Pesulu 10, inicialmente após conforme a rota do plano. Decola 10, a curva é à direita, a saída da Eoleda Bridge, controle Salvador, opera em 119, decimal 35, aciona 5532, cotejo. Autorizado 380 para Galeão, vira Pesulu 10, conforme a rota. Decola 10, a curva é à direita, três correto, quando pronto, chama em pushback, acionamento no 1-1. Confirme? Ah, ok. Só confirmei que o acontecimento estava correto e quando pronto para o push e acionamento no 1-1, me chame. Paulo Salvador, 5429 da Trip, no 43, para push e acionamento. Trip está autorizado, só em táxi. Camarada para o táxi. Trip, 5486. X5626 para o localizador esquerdo 140, reporte estabilizado, desce mantenha 2 mil pés. O ajuste na 0 na 1. Esquerda 140, descendo para 2 mil, reporte será estabilizado, 5626. Juliette, reporte rotatória. Contra a rotatória, Juliette. Neme a 2 na 0, desse mantenha 3 mil pés. O ajuste na 0 na 1. 3 mil quando 0 no 1, desse Neme a 2 na 0. Romeu Oscar Bravo liberou a 28. Gente, Romeu Oscar Bravo prossegue agora com o controle em 119, decimal 35, bom voo. Bravo. O 6141 confirmando, o bastão travou. Romeu Oscar Bravo, reporte 20 milhas afastado. 20 milhas, Bravo. Reporte legal, passou. Né? 5626 complete aproximação, torre 98 decimal 6. Torre 186. 600 mantém pessoas. Dona 600, Recife 125, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 255, 285, boa. Xané 6210, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2 mil pés, na 0 no 1, estabilizado no X-Ray da 1 na 0, 6209. visual com o campo, Victor India Juliette. Victor India Juliette, torre no 8 decimal meio. Torre no 8 decimal. 4 horas e 30 de autonomia, alterna a terra, abraço mais quilo para o táxi. Boa tarde, o ajuste no 011, autorizado final da 17, reporta final de 3 milhas, cabeceira 17, Vitorino e Juliette. Autorizado final 17, reporta final de 3 milhas, Vitorino e Juliette. E Alfa, não pode esperar 118 decimal meia, grato. Xandame 1141 no solo 59, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Utilizado 6210. 6210, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. Decimal 6, obrigado pelo trabalho. Igualmente. Muito boa, boa tarde, Xané 6210, estabilizado, ele é atendido da 6210 da Xané, boa tarde, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, é o número 2 para pouso na 10. 02, 6210. Trip 5626, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Vento 5626. Para possibilidade de acionamento, está 3, 1, 3, 1, 1, 1. Autorizado, Sumi Taxi 3093. Autorizado, Sumi Taxi 3093. Eita, visual com Airbus da Avianca, agora 2 milhas, marcador externo. Ah, sou visual com aeronave, vai pousar agora no 10, senhor. Gente, eu tenho um ATR da Trip agora a 1 milha da cabeceira 10 e tem um Airbus da Avianca a 1 milha do externo agora. Sou visual com as duas aeronaves, Victor India Juliette. Vitorinho Juliette para 3 milhas. Gente, o Vitorinho e Juliette realizam 360 pela esquerda para evitar pouso simultâneo e reporte interceptando a final da 17. Ok, fazendo 360, vai estar no Trip 5626 no solo 02, libera próxima à direita e chama o solo 121 decimal 9. Chamar o solo 121 5621. Oceaner 6141 prossegue Juliette para a remota 103, atentando a finalização do push do Airbus da TAN 11. Está sendo final 7, padrão com o número 2, o Vitorinho de Juliette. O Oceano é 6210, vento 120 graus, 109, autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso, 6200. O Vitorinho e Juliette mantém a aproximação, aguardando o eixo da 1735 livre. Mantém aproximação, aguardando o eixo 1735 livre, Juliette. 4 alinhar e manter, cabeceira no zero. Xané 62 1 0 no solo 04, direita 121, décima 9. Direita 219, 6214. Foi autorizado por Victor e Juliette? 17, o vento 130 graus com 099, Victor e Juliette. Autorizado por 7, Júlio. Solo Salvador, muito boa noite, boa tarde. Xané 62 1 0. 6210, boa tarde, Alfa, e reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 6210, boa tarde. No 394, livre decolagem da 10, vento 120 graus com 099. Livre decolagem da 10, vana 394. Na 3, 193, 76 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando o Guarulhos. Copiado, taxi a Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera, chama a torre no 863193. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 3193, obrigado. Oceaner 6210, irá dar passagem ao Airbus da TAM. Após o mesmo, vai prosseguir via Juliette para o 08. Afirmativo, após o TAM, Juliette 08, Oceaner 6210. Patango Vitorino e Juliette no solo 05, autorizado backtrack, reporta liberando o Pátio 4, Vitorino e Juliette. Santo 3144, boa tarde, Fortaleza, está autorizado 370 via UPSLU 19, decola 10, curva esquerda. Momo transição Froti, saída. O controle Salvador opera em 119, decimal 35, aciona no transponder 5536, cotejo. Correto, quando pronto, chame pushback acionamento, confirme o gate. Copiado. Nave 4, da presente foi Leda, após Leda Bridge. Presente Leda, após Leda Bridge, vou no 394. 02. Livre decolagem para o 4 Vitor e Juliette, boa tarde. Decola 08, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, boa tarde. Controle Salvador, trip 5489. Trip 5489, contato radar na decolagem, submantém o nível 200, sai da árvore. 200 na árvore, 5489. Bravo, prossegui em condições visuais, frequência livre. Boa tarde, alinhar e manter, tá esperando o zero. Autorizado de decolagem, pistão no zero, vento 1, 10 graus com 10 nós. Controle Salvador 5489 da Trip, se possível, prova DCT para a vitória da conquista, será presente? Aguarde 5489. Aguarde 5489. O que base? Informação Quebec, cópia Guarulhos 360. Autorizado, Guarulhos 360, via Pazulu 21, após conforme a rota. Decolar 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle opera 199 decimal 35, aciona 5537, cotejo. Imagina, conforme 360 para Guarulhos, depois do 2-1, depois conforme a rota. Arbor, Elefa, 1935, o controle, 37 transponder, 63-105. Quando pronto, chame em posicionamento no 09, aciona R6315. Maralta. 193, boa tarde, contato radar. Submantenha o nível 380 da presente voo Ileda após Ilha da Brito.